da minha infância, desprendeu-se de mim mesmo. Tive ganas de um retorno, mas meu barco não voltou. Nem eu mesmo sei o rumo do meu barco pequenino, levando um sonho menino, do menino que ficou. O meu barco pequenino desprendeu-se de repente, foi beber o sol doente nas barrancas do outro rio. Quando o barco desancora do porto da nossa infância, sai beber céu e distância, sem tempo para voltar. Mas um dia ele retorna pra sua antiga lagoa, trazendo luar na proa, cansado de navegar. Pequenino desprendeu-se de repente, foi beber o sol poente nas barrancas do outro rio. Quando o barco desancora do porto da nossa infância, sai beber céu e distância, sem tempo para voltar. Mas um dia ele retorna para sua antiga lagoa, trazendo luar na proa, cansado de navegar. Mas um dia ele retorna para sua antiga lagoa, trazendo na proa, cansado de